Panorama Agrícola para 28 de outubro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, você, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de quinta-feira, 28 de outubro, noite de lua cheia. No programa de hoje, na mesa de som, está o Eduardo Maier e nas gravações, o Márcio Peixe. O ditado desta quinta-feira é: a natureza tem conteúdo valioso em todas as suas folhas. Confira a dica de Simone Barrin, como fazer um lindo porta-retrato. Na entrevista de hoje, integração para a produtividade, arranjos locais podem ajudar o agronegócio. E no Panorama Regional, o Chicão fala sobre cooperativa industrializa produtos. Você está ligado no Panorama Agrícola. Para participar do programa, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou telefone 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Um belo porta-retrato pode ser feito utilizando vidros vazios, seja de geleias, doces ou mesmo de conservas. Basta encaixar a foto na parte interna do vidro, de modo que a imagem fique aparecendo. Vire o vidro de cabeça para baixo e está pronto um belo porta-retrato. Se for um vidro largo, é possível encaixar mais de uma foto. Enfeitando com criatividade, torna-se um lindo presente. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola é com Pablo Bittencourt, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Pablo, o objetivo do trabalho da Secretaria junto com a EPAGRE é dentro desses arranjos produtivos locais. Qual é o objetivo, assim? O objetivo maior que a gente tem é fomentar essas estruturas econômicas em regiões determinadas que, através de processos de interação, se associam de alguma forma, né, e precisam de alguma ajuda do Estado para promover a produtividade das empresas, basicamente. E quais são os segmentos em que os arranjos produtivos locais estão mais avançados? No estado de Santa Catarina, há um conjunto bem representativo de arranjos já bem desenvolvidos, mas a política que a gente está tentando desenvolver não é prioritária para esses. Pelo contrário, em alguns momentos ela até deve ser prioritária àqueles que ainda deverão se formar. E a ideia principal da política é que a gente possa construir mecanismos de incentivo a esse associativismo local, né? Que não é o associativismo talvez mais tradicional, mas na forma de arranjos produtivos, que seria uma forma típica de organização da estrutura produtiva local. Respondendo a tua pergunta, os principais do estado, a gente poderia enumerar no setor eletrometal mecânico o de Joinville e o de Blumenau também, mas também haveriam estruturas importantes em Criciúma e Chapecó. O têxtil do Vale do Itajaí, mas também do sul do estado, e alguma informação na região de Chapecó. Na atividade do agronegócio. Na atividade do agronegócio são vários. Na atividade de leiteira tem em algumas localidades, já foram identificados na produção de mel, por exemplo. A EPAGRE, na verdade, é quem mais conhece essas estruturas e tem mais trabalhado com isso, até pela sua história com o trabalho de associativista, né? E a ideia aqui com esse primeiro encontro é identificar oportunidades e desafios para esses arranjos produtivos locais? A ideia nesses primeiros encontros é compreender quais são basicamente as demandas que esses conjuntos de atores possam vir a ter ou já tenham, para que a gente, enquanto Estado, possa pensar o que se pode ser oferecido. Essa é a ideia básica, é juntar a demanda deles com a nossa capacidade de oferta. Esse Pablo Bittencourt, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, em entrevista ao Panorama Agrícola sobre arranjos produtivos locais em Santa Catarina. A Secretaria IPAGRE e representantes de universidades estiveram reunidos recentemente para identificar novas possibilidades de associativismo e interação para a produtividade em novos segmentos socioeconômicos do Estado. A reunião, em que a IPAGRE estimula os arranjos produtivos locais em Santa Catarina, ocorreu na sede do CEPO, Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da IPAGRE. Fique ligado no Panorama Regional. Cooperativa industrializa produtos. A safra da moranga no município de Ponte Alta, na região serrana, chegou este ano, nessa safra, então, em torno de 6 a 7 mil toneladas, superando em 3 vezes a safra do ano passado. Através da Cooperativa Regional Agropecuária Terra Livre, é a Copertel, o município, então, pretende industrializar vários produtos como moranga, cenoura, pepino, cebola e beterraba, com o objetivo de incrementar a renda. Por problemas nos maquinários, a Copertel ainda não está em funcionamento, mas então, foi adquirido, falta montar um maquinário, será possível produzir conservas de moranga, além da semente caramelizada de moranga, para dar mais suporte, então, à família dos agricultores familiares. Está prevista a aquisição de um caminhão destinado ao transporte da matéria-prima e a construção também de uma casa colonial. A casa, então, tem como objetivo, né, vender os alimentos industrializados pela cooperativa. Além disso, serão feitas refeições, né, para a sociedade, para a turista que compraram os produtos. Tudo isso é importante, pois incentiva o comércio dos produtos, além de melhorar, claro, a renda dos agricultores. Com a cooperativa funcionando, a moranga vai se transformando em talvez farinha para merenda escolar e suas sementes serão caramelizadas para exportação para os mercados, que tem mercado na Alemanha e na China. A indústria vai gerar 30 empregos diretos e indiretos, além da renda para o homem do campo, que vai agregar valor final ao seu produto. Além da safra de Ponte Alta, a Copertel deve industrializar também parte da produção dos municípios como Correia Pinto, Campo Belo do Sul e Curitibanos. Então, é importante, né, essa fase, né, de industrialização dos produtos, além de agregar valor, está gerando também emprego. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAG Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. É hora das notícias. A Embrapa oficializou o acordo de parceria técnica com a Sadia para desenvolver estudos na área genômica de suínos. Desde o ano 2000, a Embrapa de Concórdia já desenvolve trabalhos de pesquisa na área de genoma de aves. Agora vai atuar também na área de suínos, para gerar e disponibilizar novas metodologias e tecnologias moleculares para uso nos programas de melhoramento genético dos suínos nacionais. Mais da metade das lavouras de feijão do estado de São Paulo está contaminada por uma bactéria que diminui a produtividade e pode até erradicar plantações. A informação é de um estudo do Instituto Agronômico de Campinas. Trata-se do crestamento bacteriano, que afeta folhas, caules e vagens, além de diminuir a produção e a qualidade dos grãos de feijão. De 21 amostras em São Paulo, 62% estavam contaminadas. A solução do problema passa pelo melhoramento genético das sementes. Estão sendo testadas mais de 500 linhagens de feijão para poder dar origem a uma nova cultivar. Basicamente, são 3 os critérios para que uma semente chegue ao mercado. O primeiro é que tenha alto rendimento, alta produtividade. O segundo é que seja resistente a pragas e doenças e também tolerante a adversidades climáticas. E o terceiro é que tenha alta qualidade tecnológica e nutricional no grão de feijão. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.